seguindo a grande tradição musical do povo Roma, o clarinetista Shunaid Sepeci, acompanhado pela orquestra do bairro Dolapdere em Istambul, o álbum Barie Sifte Delizi. Ouvimos um tema tradicional precisamente do povo Roma, de título Kirmizi Gulun Alivar. O álbum sai na editora LM Duplication, editora dos dois A Hawk and the Axel, Alan Trost e Jeremy Barnes. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita. Olá. Escolhas para a abertura da Orelha Extra de hoje, Shunaid Sepeci, e depois uma das melhores bandas ao vivo que existem cá pela Europa, é o que dizem quem já os viu. São os britânicos Chrome Move. Eu regresso com um novo trabalho que se chama Chrome Black Gold. A escolha hoje recaiu em Exo Spectral. E continuamos com Michael Cronin, o seu novo trabalho e último, MC2. Vamos ficar com See It My Way. The gods wrote So here we are right here, Jason say, as the rocks appear. The misty shapes of the islands of death, of the disappeared. Where voices ring and sirens sing. Upon us now, we have you anyhow. It's time for you to take your final bow. Jason said you must sing your song, so I sang my heart. Filled the wave with a clarion, tore the wraith apart. And we pulled on through the first immortal crew. And made it home, as the legends tell, with the golden fleece. Where I fell for the sweetest girl, in our home of Greece. Eurydice, oh my sweet Eurydice. Lightly as she skips across of the biosphere, all at one with being here. Under golden bough, the snake slid in between our vow, with venom tongue to sink his fang into the end of now. I struggle on the lonely track from madness to despair and back alone. She is gone and I am lost to count the cost of memory cast in stone. Stone. Walking with the gods, told smoke into the trees. Down on my knees, oh Hades, please send her to her lonely heart. Send her to her lonely heart, together forever to be apart. Did I forsake our destiny? Did I mislay our body down? When I look back, what did I see? Was it reflection? Was it me? Oh, was it? Oh, was it? Oh, was it me? Or was it me? Oh, was it me? Oh, was it me? Was it me? I cannot find our destiny. It's lost inside a memory of everything. Of every little inner thing. My inner thing. My inner thing. Was this the moment in my dream Selene should have spoken? Was this the moment in my dream that I should just have woken? Was this the moment? Was this the moment? Was this the moment? Is this the moment? Is this the moment? Is this the moment? Is this the moment now? Cackle cacophony. Stream specters of disharmony. Tearing my home to pieces. My oracle. Sweet ever gaping foundling. Oh, how do I retrace my youth from present light to former truth? Oh, how do I stop myself from looking back? Stop myself from opening the message written zodiac of all our heresy. For all our heresy, our superstitious heresy. Superstitious heresy. Our truth. Our truth. The truth inside. The truth inside. The beauty of free thought. The danger of the truth beyond. The truth of last resort. Do grande senhor Roy Harper ao fim de 13 anos com um disco novo, este Man and Myth. Ouvimos o tema longo Heaven Is Here. Das 2 horas de Orelha Extra e vamos de seguida terminar o destaque que por aqui temos andado a dar ao primeiro álbum de Pete Wiley, enquanto o A, Napu, de Art of Bluff, edição através da Eternal em 1981. Destaca este também para recordar e saudar o radialista português falecido há 4 anos, António Sérgio. Para hoje ficam os temas The Death of Wa e Other Pies. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. sucesso da formação histórica italiana, o casal Stefania Pedretti e Bruno Dorella são os Rovo. O novo trabalho chama-se Abisso e ficamos por aqui com A Dream, Within a Dream, tema que conta com a colaboração de Alain Dubuis. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, minutos finais. Por aqui temos de seguida também os Optional Body e o seu single 7 polegadas Surviving Avalanches. Spreading the gospel around here. É um encerramento desta primeira hora de Orelha Extra. Vamos ficar com o Zucker Farm, que já não ouvíamos há algum tempo. O seu último trabalho, UHF, o tema vai ser The Territorial Army, e depois ainda os Barbés de Bella Ciao.

operation, almost feeling I could become someone, except for the hem of my skirt's undone. Achilles heel, a clumsy hole, somebody stop me bearing my soul. Guilt-ridden, provoking one part my mother with a favor prompting, stranger prodding to see how things feel just out of sight. I'm perfecting imperfection, that's what I tell myself. There is nobody else. Stude Zessley's lives in Queens, aims to please, to meet his kind of girl, see the world, travel by token affairs. And now I lie on a gay friend's sofa, Shakespeare's cuckold throws a blanket over my many Manhattan's tourist whims, meatpacking district, my Chelsea morning. He takes us out for hard-boiled eggs, salt beef bagel, oh he's got good legs. But the whiskey comes up and the rain pours down, there's no real cure in this gridlocked town. Tradição das grandes vozes femininas na folk britânica, a menina Olivia Cheney. O seu trabalho é nome próprio, um EP com 5 temas. Espera-se álbum de originais para 2014. Ficamos com 2 deles, Back Garden Beautiful e depois Imperfections. Won't let me sugerem por aí os melhores discos deste ano. Não se esqueçam de incluir este Raw de Ace Golden Messenger, recuperado por aqui com este Red Rose and Hala, segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e o regresso da dupla Joe Andrews e Tom Halstead, não enquanto Rhymey, mas assinando sim Moyne. EP com três temas, vamos ficar com o último deles, Stacy. Artistas incoerentes, canções contraditórias, Temas conflituosos. Sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Finalmente, disco em vinil para Letta Rodman Melcher, a mulher de Dan Melcher. Ela que tem lançado trabalhos anteriores, mas em cassete e CDR. Este chama-se Handbook for Mortals e ouvimos de lá Hypatia Riles. E a editora Liberty Sounds, de Pev, Azuzu e Cauton. Compilação com os três músicos. Thank you. CD duplo para a editora de Bristol, Alivity Sound. Compilação esta composta por EPs já editados anteriormente por Pev Azuzu e Calton. Ficamos, no caso, com Saltwater de Pev. Calling all aliens for A música instrumental a preencher a orelha extra de hoje, segunda e última parte, Letta Rodman Melchior, depois PF e o mais recente trabalho para Daniel Beckman, Tompkins Square, chama-se Jesus, I'm a Sinner, e ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. O afro-americano Jamie Brown e a sua mistura de gospel e jazz no álbum Transcendence. Ouvimos You Needn't Mind Me Dying. E nova banda para uma das duas metades dos inesquecíveis Win, no caso para Dean Win, são os Moist Boys. O novo disco chama-se Five, depois dos anteriores terem como título 1, 2, 3 e 4. Neste participa também Nick Olivieri dos Queens of the Stone Age. O tema escolhido para hoje é este Paperboy. Your neighbor's door with a wink and a yawn. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. My brain makes drugs to keep me slow. A hilarious joke for some dead pharaoh. But now not even the masons know what drug will keep that from coming. That are made from my hands, but the tide smashes all my best laid plans to sand. And there's always someone to say it's easy for me, but I revenge myself all over myself. There's nothing you can say to me. You never have. Of it, catch a falling star, because you can't hold it. Up some sonnets, would you call me a miracle? I'm gonna go where my urge leads no more, swallowed waist deep in the gore of the forest, a boreal feast, let it finish me please, 'cause I've revenged myself all over myself. There's nothing you can do. Falling star, wash your hands of it. Catch a Sempre por aqui muito saudade a Nico Case de The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You. E estamos a torcer para ver Nico Case ao vivo em Portugal, sem ser num festival, mas sim numa sala apropriada. Ficamos com dois temas, Night Still Comes e Man, outro dos nossos grandes discos para 2013, para além do recente de Nico Case, é a colaboração entre Zahava Seawall e Michael Grebil, chama-se From My Mother's House. Regen von Kreuzes in Mittwoch. Von dem Schweigen ist mein Cover Wärter. Schwarze Sonnen von den Blicken kreisen kalt um dem Blut. Verlassen ist man von der Einsamkeit der Fille. Winden von Vergessen löschen aus die Nehmen. Jedes Neigebäuren hat das Ponym von Zerfall. J'ai écrit tardivement, c'est-à-dire j'ai écrit très tôt. Et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, puisque, comme le dit l'un des personnages de la pièce, toutes les phrases commençaient par « si nous rentrons », Si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était « Aucun de nous ne reviendra, un vers d'Apollinaire ». Et... Rentrer du camp, rentrer dans le rang. Après l'histoire, le tous les jours. Après le maquis, le train-train de la vie. Nous disions que la vie sera belle quand elle sera libre, que la vie sera ardente lorsque nous serons libres. Tout sera simple, transparent. Tout nous sera rendu avec la liberté, la beauté, l'amour, l'amitié. Tout, la liberté, c'est tout. Il n'y aura qu'à vivre. Quoi de plus simple, de plus facile, à celui qui sait souffrir. Comme c'est laid chez vous. À celui qui sait mourir. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à regretter. Qui parle de mourir? Moi. Rentrer. Vous ne croyez à rien? Qui de nous osait penser plus loin? J'aime l'argent. Je déteste la mort. Rentrer, c'était déjà demandé là. Es lides de orelestre de hoje com Zava Sewall de Michael Rebill, Soleil Noir, Rentrer, e para o fim ainda The Chambermaids do álbum Whatever Happened Tomorrow. Tchau. Venir, ce n'est pas tout. C'est revenir pour se remettre à vivre le tous les jours, à travailler et faire le parce qu'on ne sait pas faire autre chose, à retourner au bureau, parce qu'on ne sait pas faire autre chose dans la vie de tous les jours, à chercher un logement, parce qu'on ne peut pas vivre autrement, et être à l'heure, parce qu'au travail, il faut être à l'heure. De quoi vous plaignez-vous? La vie, c'est la vie. De quoi rêviez-vous dans votre là-bas? De manger à votre faim, de dormir à votre sommeil, d'aimer à votre amour. À manger, à dormir, à aimer, vous l'avez depuis que vous êtes rentré. L'histoire, c'est fini. Soyez heureux comme tout le monde. L'histoire, c'est un moment. Maintenant, c'est la vie. Et pourquoi donc voulez-vous revenir? Sortir de l'histoire, c'est fini. Et pourquoi donc vouliez-vous revenir? Sortir de l'histoire pour entrer dans la vie. Essayez donc, vous autres, et vous verrez.